Bem-vindos ao Fonte Podcast, episódio número 5. Eu sou o Renan Kenji e hoje no programa temos Eduardo Musetti. E aí, pessoal? Meu nome é Eduardo Musetti. Peraí. Vai... Não fica inibido. Vai. Não, vamos fazer essa porcaria aí, não. Fala o seu nome, vai. Não, fala aí, de novo. Hello! Aqui eu já é falei, o... já Kenji! Não, fala de novo que foi engraçado, me inspirou, cara. A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse... Sim, é verdade! Este aqui é o... Não, isso aqui é o Fightou Podcast, episódio número 5. Eu sou o Renan Kenji, eu tô aqui com... Com ninguém, né, pelo jeito. Acabou o download. Tá bom, vamos pro programa. Galera, se vocês estão gostando do podcast, sabe que nós temos o site fightoupodcast.blogspot.com.br. Críticas e sugestões, fightopodcast@gmail.com. Bom, a gente tem aqui o Sanches hoje no programa. Opa, e aí, beleza? Beleza. Beleza, mano. Finalmente consegui participar desse programa. Você ia participar do 4, né? Parece que deu uma zica no dia. Ah, mas tudo bem, vamos pro dia hoje. Um dos nossos primeiros ouvintes. Sim, escutei todos. Ansiosamente aguardando pelos próximos. E aí, o que você achou? Ah, eu gostei, mas é legal, né, meu? Isso aí lembra um pouco aquela época que a gente saía do treino e ficava na padaria, no bar, trocando ideias. Então eu achei bem legal essa ideia e gostei bastante. Que é justamente essa ideia, né? Ser um biludô que você não precisa ir depois do treino, você escuta em casa. Ah, então muito bacana. Ô Sanches, como é que você começou a treinar? Puta, mano, foi muito sem querer. Eu sempre gostei, sempre tive vontade de treinar, mas eu imaginava que no Brasil nem tivesse Kendo, assim. Nem sonhava que tinha mais de um lugar, inclusive. Você já conhecia? Eu já conhecia, mas eu não tinha ideia que aqui no Brasil era possível treinar. Mas isso desde quando? Você era pequeno? Ah, desde adolescente eu já achava bacana. De adolescente eu já tinha vontade de fazer, porque eu já tinha feito judô, já tinha feito karatê... Então eu sempre tive vontade de fazer uma arte marcial com espada, né? Mas essa... Você tinha alguma referência pra espada, coisas orientais? Não, tinha a referência do meu sensei de karatê, que a esposa dele treinava, ou ela tinha treinado, não me lembro direito, mas não treinava mais. Então não tinha assim, ah, vai em tal lugar que ali tem um dojo, vai em tal lugar que ali você vai aprender. Não tinha. Então eu fiquei achando que no Brasil não tinha. Pô, então você é que nem o Chavito também. Você começou fazendo karatê, judô... Isso. Aí um dia eu comentei com um amigo, falei, puta, tinha vontade de fazer... Aí expliquei mais ou menos porque ele não sabia, né? Não adiantava falar kendo que ele não sabia. Aí falei, pô, é um negócio que a pessoa usa armadura e acerta com uma espada de bambu, não sei o quê. Comentei com ele e passou. Depois de uns 6 meses que eu tinha comentado com ele, ele me ligou numa sexta-feira, falou que tinha um amigo que treinava isso aqui e que era da minha casa. E aí falou, meu, vamos lá assistir um treino. Aí a gente foi na sexta mesmo. Nessa época o Band só treinava de sexta e sábado. Eu fui, conversei com a Rita, assisti o treino. No sábado eu já comecei a fazer. Já. Pô, e no dia seguinte você já foi treinar? Já comecei a treinar no dia seguinte já, de tanta vontade que eu tinha de treinar. Faz tempo que você começou? 10. Não, acho que uns 12 anos. 12? Não, 11, 11. 2004, 2005? Por aí. Pô, então foi depois do filme do Último Samurai. Não, foi antes. Eu comecei a treinar. Quando saiu o filme do Último Samurai, eu era Xoxincha ainda. Você ficou muito tempo de Xoxincha? Eu fiquei, por conta da falta de dinheiro, fiquei mais de um ano de Xoxincha, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um bogo e não tinha nenhum bogo que me servia. Que só tinha o bogo do Tadahito pra usar e parecia que eu tava de top do, sabe? Tipo, zoado. Aí eu usava de vez em nunca, assim, só pra não perder muito dos outros. Eu e o Shimada, nós ficamos mais de um ano, quase um ano e meio de Xoxincha, porque a gente tava sem grana pra comprar um bogo. E aí a gente ficou, foi ficando de Xoxincha até dar certo de arranjar uma graninha. Começou antes ou depois do Shimada? Eu comecei, acho que uma semana antes do Shimada. Uma coisa assim. Que legal, meu. Ah, Douglas, você lembra do Sanches nos treinos? Quando você era Xoxincha? Não, ele tinha parado nessa época, não foi? É, desses 11 anos que eu treino, eu fiquei 4 anos, quase 5, sem treinar, né? Depois que o Takahashi-sensei faleceu, eu acabei dando uma afastada. Eu voltei fim de 2014 pra 2015. Pô, isso é verdade. Quando eu entrei... Então. Era o quê? 2013? 13, 14? Eu te vi, assim, às vezes, aqui e ali, você não tava vindo com tanta frequência, né? É. Ah, então, eu lembro de ter visto eles, o Sanches em festa mesmo e em alguns treinos do ano. Então eu não cheguei a conhecer quando eu era Xuxincha. Da sua época, não. Tinha você, o Shimada, tinha mais gente... Ó, na minha época, quando eu era Xoxincha, dessa época de Xoxincha só ficou o Shimada, eu e o Shimada, o resto já todo mundo sumiu. Mas quem tava bem no comecinho também era o Yoneda, o Edu, o Gigitinho, quem mais? O Setsu, o Shinji, tava todo mundo, era todo mundo Shodan, Ikkyu, era todo mundo bem iniciante assim ainda. Nossa, não imagino isso, cara. Eu acho que eles eram Shodan nessa época. Caramba. É. Olha, eu cheguei a participar de equipe. A equipe, eu sendo mais tosquinho de longe, né? Obviamente. A equipe sendo o Yoneda, o Edu, o Gigito, o Shinji e eu. E às vezes variava o Gigito pelo Setsu e eu, às vezes, de primeiro reserva. Ixi, entrei em várias roubadas dessa aí. Faltava um e entrava. Só me lasquei nisso aí. Tu lembra do primeiro campeonato? Lembro, primeiro campeonato que eu participei, os caras já me colocaram de taisho da equipe, porque eu não lembro quem que não pôde ir, e eu peguei logo de cara o Wade. Caraca. Aí eu, mano, não sei como, eu ganhei dele, eu era, meu... Tosco de tudo, eu era Xoxincha não, eu era Ikkyu, não, Ikkyu ou Shodan? Eu acho que era Ikkyu ainda. Eu ganhei dele, aí pela nossa equipe empatou. Aí no desempate eles selecionaram o Eide de novo e a nossa equipe selecionou o Setsu. Aí o Setsu foi, ganhou e a gente despachou o Bunkyo dessa vez. Mas foi muita sorte. Mas foi logo na primeira luta? Não, primeiro campeonato que eu tinha participado. Eu fiz um individual de manhã, aí eu fiz umas 4 lutas, aí perdi... Aí, meu, equipe, eles tinham me colocado só por colocar, tipo, como primeiro reserva. E no fim acabou precisando. Aí, meu, eu entrei nessa roubada aí, mas o meu santo foi forte nesse dia. E você chegou a ganhar alguma coisa? A gente ficou em segundo lugar, foi em Suzano esse campeonato aí. A gente acabou ficando em segundo lugar. Pô, que legal, hein? Nossa. Foi bem legal, a outra vez de equipe, assim, também no primeiro campeonato da ABK que eu tava lá, né, que a gente fez, depois de muitos anos que não se fazia, a gente acabou ficando em primeiro lugar, eu também participei da equipe, foi bem legal, assim, eu tive algumas alegrias nessas equipes aí, mas era que só tinha a fera, né, Yoneda, Edu, Shinji, o tosquinho lá era eu, que ia junto com a maré dos caras, mas era muito legal. É, o cara que ia dar um volume ali. É, era pra completar, né, meu? Não tem quem pôr, põe o Sanches aí, que pelo menos ele é bacana. É, um cara grande, né? Pelo menos a gente dá uma risada com ele, põe ele aí, vai pra animar a equipe. Pô, se os Kendokas tivessem um card assim, né? Uma carta. Ó, esse aqui tem level tal, defesa, ataque e tal... Eu diria assim que o Sanches tem a melhor defesa. O cara será? O cara segura os ataques. Porque quando eu luto com você é difícil, hein? Acertar um golpe. Ainda bem, né? Estamos tentando evitar ao máximo. Tomar, né? É, claro. Ô Douglas, o que você acha? Eu acho a defesa boa também. E se quiser ser atropelador também pode, que também rola. É que eu tenho dom um pouco de atropelar. Uma vez eu atropelei uma menininha no campeonato que o juiz queria me dar até o como é que é o... Esqueci o nome dele, é um brasileiro, ele queria me dar rançoco, mas eu fiquei parado, a menina veio, bateu em mim e voou. Nossa. Eu não dei nem um passo pra frente, ela veio, bateu main, não acertou, foi no Tayatari, só que, meu, tadinha, né, a menina devia pesar, sei lá, 40 quilos. Bateu, voou 2 metros pra trás, caiu, rolou, deu uma pirueta, um mortal de botas e, meu, falou, né. Ô, mas quanto é que você mede? 1,85 m. É bem grandinho, né? Pra... Né? A menina devia ter do Kendo ali. De 1,55m. Faz a conta. Quanto ela tinha? Devia ter 1,55m, acho que eu fui bonzinho, né? Menos de 1,55m, talvez. Porque ela ainda era adolescente também. Pra facilitar. Você é meio forte, né? É, a porra. Quanto é que você pesa aí? Nessa época eu devia estar pesando, meus, uns 115. Fazia academia, eu não tava tão gordinho que nem eu tava agora, mas eu tava mais forte. Então, você meu... Tava destruindo no supino. Tava, nessa época eu fazia um supino bizarro. Você lembra quanto chegava aí? Eu cheguei a fazer com 152 quilos, 70 de cada lado e 12 da barra. Mas aí fazia tipo 4 repetições. Explodindo já. É um treino de força, né? Então. É. Era pra ficar monstro, né? Você agachava também? Fazia deadlift? Não, não. Nessa época aí não tinha essas coisas. Era supino, supino invertido. Supino inclinado. Ah, como é que é? Inclinado. Nem lembro mais. Não supino, tinha essas coisas de frente. Supino declinado. É, mano. É supino, supino com gente sentada na barra. Não sei imaginar. Todas as variações de supino, né? Mas era, foi foda. Aí o juiz quis me dar rançoco, o principal lá, e os outros dois falaram, não, meu, você tá louco? O cara nem se mexeu, você quer dar falta pro cara? Uhum. Aí não rolou. Aí o cara fez gogue, conversou com os caras e voltou e não aconteceu nada. Mas também mesmo. Não perdeu da menininha, né? Não, mas eu preguei a menina no chão, tadinha, né? O man que vem da estratosfera, assim, ó. Parecia que eu tava pregando rebite na obra. Mas você não participa mais, né? Ah, não, eu não tenho mais esse ímpeto de levantar às 4 da manhã de domingo e ficar o dia inteiro. Eu tô velho pra isso aí já. 4 horas da manhã eu não fico. Para com isso, meu. Não, pra mim não dá mais essa vida de campeonato, de ir pra puta que pariu, e fazer comboio e se perder no meio do caminho, e quebrar o carro no meio do caminho igual o Shimada. Mas já foi minha época de fazer essas coisas já. Mas tu lembra qual que foi teu último? Vixe, meu último? É. Nossa, aí fudeu, hein? Pode falar palavrão, né? Pode falar. Pode? Pode falar. Que bom. Mano, não lembro qual foi o último. Puta, deve ter sido logo, um pouco antes do primeiro, do Mundial no Brasil. Foi em 2008, aí, 2009. Acho. Quando foi o Mundial do Brasil? Eu acho que foi 2008, acho. Foi em São Bernardo. Aí eu fui, ajudei na quadra, né? Todo mundo se mobilizou, galera também, todo mundo. E aí, qual foi a impressão? Você viu os japoneses lutando, viu? Então, não deu pra ver muita coisa, porque na minha quadra não veio nenhum japonês, né? Veio aqueles leste europeu, veio uns caras que você olhava e falava, mano, pelo amor de Deus, coitadinho, como diz Takahashi, né? Esse aí, coitadinho, não sabe o que faz. Mas foi legal, assim, foi bacana ver, participar, né, se sentir parte daquilo, assim, foi bem legal. O Brasil ficou em que posição nesse Mundial? O Brasil ficou em quarto, se não me engano. Lutou com os Estados Unidos, né? Lutou com os Estados Unidos e, mano, aí não deu, né? Os Estados Unidos estavam muito fortes. Eles tinham um gordinho lá, que era, o cara era sensacional. Um japonês gordinho, baixinho, que era, eu não lembro o nome do cara, mas o cara lutava muito. É, eu tava vendo esses dias uma luta, foi do Kenji contra o Yang, gordinho. Ah, eu acho que é Yang, acho que é isso aí mesmo. Parece que esse Mundial foi o último dele, parece que ele ia se aposentar, eu vi um negócio assim. Mas pelo jeito não se aposentou, né? Acho que não. Acho que... Tem uma dupla, na verdade são irmãos, né? Tem uma dupla de irmãos Yang, não é? Então, deles lutou com o Yaneda, não foi? Que deu o Kote? Mas será que é o mesmo Yang desse Mundial do Brasil? É, aí fica um mistério. É, porque aí fudeu, né? Quem é que vai saber? Era gordinho, né? Esse que veio pro Mundial do Brasil, ele era gordinho, baixinho. Acho que são todos gordinhos, cara. Estados Unidos, né, cara? Não tem como. É muita panqueca com bacon. Uma Coca-Cola aí. Ô, oh, delícia. Segundo o Shimada, o Yang é o gordo mais rápido do Kendo. Então, será que a gente põe aí o vídeo do Yoneda contra o Yang no post? Ah, põe, é legal, né? Sempre bom rever. Ah, eu também acho. Já tá na net mesmo, já tá no YouTube. Um dia a gente chama o Yoneda aqui e a gente conversa sobre essa luta aí. Ah, ia ser legal, hein? Pô. É, ele falou que ele deu o Kote com uma mão só, né? É, tava de Chudan, assim, levantou a espada e deu um katate, um golpe com uma mão só, né? No Kote do Yoneda. Pum. Fudido. Fudido. quando eu era Xoxincha, que eu fiquei mais de um ano, começou logo depois do filme lá do Último Samurai, entrou um monte de moleque novo. 12, 13. Acho que me deu uma motivada, a molecada começou a procurar. Aí tinha uns moleques até assim, empenhado, né? Mas logo que colocou o Bogo, passou uns 2 meses assim de treino, uns 4, 5 treinos de Bogo, não voltou mais nenhum. Cara, eu queria saber como é que essa molecada achou o ABK, porque, meu, era muito difícil ficar sabendo de quem doa e onde treinava, assim. Mesmo na internet, não aparecia. Se não me engano, no site do E-Bogo tinha, aqui no Brasil, uma referência das academias aqui no Brasil, e tinha o contato do Tadahito e o endereço lá do Band. Nossa. Pois é. Dessa eu não sabia. Achar o nosso podcast vai ser muito mais fácil hoje em dia, né? Você tá lá percorrendo tudo, você tem que entrar no site da E-Bogo, ir lá num linkzinho, uma seção pra achar um contato. Eu não lembro se era... eu não lembro se era no site do E-Bogo. Eu lembro que tinha em algum site, tinha todos os links das academias do Brasil. Agora eu não lembro se era no E-Bogo, se era na Federação Paulista. Era difícil, mas dava. Mas assim, quando você escrevia Kendo, só Kendo não aparecia. Ah, então eu não sei, porque quando eu cheguei no Kendo, eu não procurei via internet, né? Até 2011, pelo menos foi quando eu comecei, puta, era bem difícil de achar, hein? Não, aquela coisa, vocês já pesquisaram pra comprar alguma coisa na internet? Qualquer coisa? É, qualquer coisa. Já. Daí vocês compram, né? Sei lá, eu comprei um celular. Passa 2, 3 anos, você não sabe mais qual que é o celular do momento ou o produto que você tá procurando. Se teve atualizações. É aquilo, você comprou e tá de boa. Você não vai ficar pesquisando mais sobre, né? É. Você entrou no Kendo e é isso. Assim, mas porque, meu, eu vejo os outros dojos assim, eu não tenho vontade de treinar em outro lugar. Já treinei em alguns outros e, meu, acho que o Band é o lugar que eu me sinto à vontade, com o pessoal do jeito que eu gosto, assim, o pessoal que é bacana, é bem unido. Então, meu, não teria por que procurar outro lugar pra treinar. Então você treinou em outros lugares? Ah, eu fui, quando eu já treinava pelo Band, eu fui fazer alguns treinos em outros dojos, né? Ah, eu cheguei aí no Teibukan, fui no Bunkyo, mas sim, é legal, é bacana, mas eu não trocaria o Band por outro dojo. O que, que você achava do Seibukan? Do Seibukan, eu achei bem legal, assim, fui bem recebido, eu fui com o Cícero, não sei se vocês chegaram a conhecer o Cícero. Não conheço. Ele era do Band, mas ele tinha um relacionamento muito bom com o pessoal de lá. E acho que eu fui umas 2, 3 vezes e eu tinha um pouco de medo de acertar o shinai na lâmpada, que o teto é um pouco baixo, porque é a casa do pessoal lá, né? É verdade, verdade. Então eu tinha um pouco de medo de levantar o shinai e arregaçar com uma lâmpada. Mas era bacana. Eu já treinei. No Bunkyo eu nunca fui treinar. Eu já vi treinos. Ah, não. Um dia eu fui no Bunkyo, mas não era treino normal nem nada. Tava lá de penetra, sei lá. Então, era meio que um treino da seleção. Aí, eles lá estavam selecionando, né? Eram pra fazer trios. Aí ficou eu, o Vitor, Taranto e o Shimada, né? Juntos, né? Porque vai colocar os caras com os caras bons pra treinar. Não, deixa esses caras treinar junto. Foi a única vez lá que eu treinei. Ah, o Vitinho era da minha época também. Mas ele começou antes e depois? Ele começou um pouco antes, aí ele bombou no Ikkyu. Caraca. Por incrível que pareça. Aí ele ficou parado um tempo. Aí quando eu tava de Xoxincha, ele voltou pra tentar fazer o Ikkyu de novo. Mas também é da minha época. Vitor, eu sei que já ouvi nosso programa. Ah, ele é uma lenda, né? Ele é uma lenda. Ele um é dia uma chamaremos. Lenda. Podia, ia ser engraçado. Se ele fosse uma carta, ele seria lendário. Ah, com certeza. Le Sandan, né? É, diz a lenda, né? Tirou esse Sandan lá na Austrália, achou no pacotinho do Cheats. Não, brincadeira, Vitor. É, isso eu não vou pôr, mas... Pode pôr, vai ser engraçado. Pode pôr, ele sabe que eu zoou com ele. Mas ele pode entrar no nosso site e responder essa pergunta. Boa. Ou põe uma enquete, você acha que o Vitor é Sandan ou Yondan? Aí tem lá IQ. IQ? Nenhuma das anteriores. Fica aí pro nosso programador aí do site. Boa. O Douglas Silvério. Opa, vou colocar a enquete lá. Pô, podcast já é pouca gente que ouve, né? Aí uma minoria que é podcast, mas outra minoria que é Kendo, vixe. Qual é o universo dos Kendocas que escutam podcast? Mínimo. É, o universo de pessoas que ouvem podcast já é pequeno. Pois é. Vocês, por exemplo, ouvem podcast? Com regularidade? Comecei a ouvir depois que você indicou. É, eu assumidamente ouço. Não, é o primeiro podcast que eu escuto é esse. Pô, comecei logo pelo Kendo. Que honra, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ô, o Edu apareceu aqui. Opa, olha aí. Tá. Vou dar a chamada. Alô? Alô, eu tô ouvindo também. Ô, Daniels tá aqui. Aê, garoto. Peraí, quem que tá aqui? Quem que é? É o monitor. Eu, monitor, meu garoto. Daniels, monitor. Epa. E o Doug. E aí, Doug, vem? E aí, tudo jóia. A gente tá falando de podcast, né? Então, esse é tipo, o primeiro podcast que o Sanches ouve, Douglas já tinha ouvido alguns, se eu tinha passado. A gente tá falando do tamanho do universo de podcast de Kendo. Terminou aí o assunto. Tamanho. Pegar pouquíssimas pessoas, mas eu tenho vontade que as pessoas comecem a escutar mais. E como é de Kendo, as pessoas que praticam Kendo procurem sobre e escutem. Então, mas esse podcast que a gente tá fazendo, assim, ele, sei lá, se alguém procura no Google, alguma coisa assim, eu não sei como que é o meio dos podcasts, ele, tipo, a pessoa acha ou não? Sei lá, se eu dou uma googada, assim, podcast, quem dou, alguma coisa assim, a pessoa acha? Porque eu não sei quanto tá na moda esse negócio também, né? Você que é o monitor aí, né? Ó, se a pessoa googlar, ela vai se dar uma procurada, né? Porque o nosso site é pequenininho ainda, não tem muitas... outros sites referenciando a gente, uhum. Ela vai achar o nosso site e, através do site, achar os programas. E ela pode procurar no iTunes, no iTunes Store. Estamos no iTunes Store. Estamos lá. Entendi. E quem geralmente escuta podcast, geralmente ela usa algum programa no celular, né? Daí ela pode procurar pelo motor de busca da iTunes Store, achar a gente... Aí cria uma espécie de feed, né? Você atualiza lá o seu programinha e vê, tem episódio novo, lançaram episódios novos e tal. No iTunes, se você digitar Kendo, a gente aparece. Mas e sei lá, no YouTube, esse tipo de canal assim, não dá pra colocar também? A gente poderia colocar o áudio. Seria até mais legal. Mas é, no YouTube, colocar só o áudio, eu acho que é meio foda, né, meu? Então não acaba não assistindo. Ah. Ah, porque às vezes eu, tipo, um áudio com passando, sei lá, umas figuras de Kendo, sei lá, aí o cara fica, sei lá, se quiser escutar, ele vai escutando e... É, aí, por exemplo, YouTube... faz um canal no YouTube e disponibiliza o som como podcast, entendeu? Certo. Pô, aí é profissa. Aí vai saber, né? É, porque até é interessante, porque tem uma... Esse negócio que eu falei todo, né, de, você baixa um programa, assina um feed, acha no seu celular, isso é difícil explicar pra galera. Uhum. Leva um tempo pra você entender. No YouTube é mais fácil, você manda o cara se inscrever no canal e já era, né? É, o cara tá lá no escritório, tá trabalhando e dá o play e fica escutando. Ouve o programa. Exato. É que o YouTube não tem erro, né, meu? Pois é. Enfim, e aí, qual que é o assunto aí de Kendo? Não, eu tava relembrando de quando eu era xoxincha, que acho que vocês eram Shodan, das roubadas de equipe que eu participei com vocês. Que roubada, Denis. Que roubada. Denis, primeiro campeonato que eu fui, vocês me enfiaram na equipe pra pegar o Wade. Eu era mó bananão, goiabão, tudo. É, e você salvou a equipe, né? Não sei se você lembra. Mas... Deu sorte, né? Que sorte aqui, mano. A nossa estratégia pra você, Doug, Candy, quem estiver escutando, sei lá, foi assim: o Wade, ele na época era um cara bem, tipo, forte, né? O da equipe do Bunkyo. Ele era meio grandão, assim e tal, né? E aí a gente. E ele era uma pessoa que a gente olhava e falava: nossa, é difícil de ganhar, né? Tipo, então a gente tinha que tomar cuidado quem que ia lutar com ele. E aí, nessa época, a equipe era, se não me engano, era eu, o Adrian, o Shin de Setsu, e sempre era o Daniels ou o meu irmão que ia, né, o quinto elemento. E nesse dia foi o Daniels, ele tava, aí acho que ele foi de Taisho, né, foi Taisho, Daniels? Taisho, isso mesmo, ó, oh, tá lembrando bem. É, garoto. Aí lutou contra o Wade, aí empatou, né, a gente falando, segura o Wade, segura o Wade. Empatou. Aí empatou, e aí foi pro desempate, né? Não foi alguma coisa assim? Ah, eu ganhei dele, aí foi o Setsu com ele pro desempate, o Setsu ganhou e a gente acabou ficando em segundo nesse campeonato aí. É, foi animal, nossa. Aí, então, você, aí, nossa, é totalmente não esperado, né? Que você, tipo, tinha acabado de, tinha pouca experiência lá com a equipe, o Age, tipo, promessa do Brasil, né? Aí você foi lá e ganhou dele. Mas foi bem louco. Essas histórias que a gente tem da equipe foi animal, mano. Tinha que ter mudado umas apostas, hein, meu? Primeiro campeonato que eu tava indo, primeira vez que eu ia participar da equipe, aí o Duduzinho veio me dar umas dicas, né? Aí ele falou assim, tá vendo esse cara aí? Você vai lutar com ele. Foi, meu, esse cara aí, ele é cheio de querer empurrar os outros pra fora da quadra. Então, meu, dá um sacudido nele, joga ele do outro lado da quadra, entendeu? Que é pra ele ver como é bom. Eu falei, demorou. Ele ficou com sangue nos olhos. Ele mandou entrar com sangue nos olhos. Ele não queria nem que eu acertasse nenhum golpe. Ele queria que eu desse umas porradas e jogasse ele longe da quadra. Você vê como o meu Kendo era bom. Ó, o que você vai fazer de melhor? Você empurra o cara pra fora, hein? Nada, a vida não é assim. Atropela. Confiança total em você, ó. Passa por cima. Pô, mas apesar disso, né? Que você fala de confiança, não sei o que, você era o Taisho da equipe, hein, meu? Olha como você. Era o primeiro reserva. Olha como você reclama aí, mas Taisho da equipe, bruto, confiança, contra o Bunkyo da época, que era o melhor. É verdade. Edu, como é que você começou a treinar Kendo? Como é que você descobriu? Kendo? Acho que é curiosidade de todo mundo, né? É, eu já devo ter contado pra umas 400 mil pessoas. Pessoalmente, agora não. Você tem que contar pra internet. É, pois é. O universo expandido. Bom, agora. Credo. Enfim. Tudo começou assim, quando eu tava um dia, uma tarde, sei lá, solarada. Aí o meu irmão, ele conhecia, a gente estudou no Liceu Pasteur, né? Aí ele conhecia do colégio um cara que chamava Kendi. Ele era sobrinho do Yamada Sensei. E aí ele falou, era amigo, né, de escola e tal, e convidou meu irmão, vamos, eu tô treinando e tal, né, vamos lá assistir, não sei o que, é mó legal. Aí ele foi lá, né, tipo, eu tava em casa, minha mãe falou assim, por que você não vai junto, molecão, né, acho que eu tinha, sei lá, 14 anos na época, por que você não vai junto? Eu falei, beleza, eu vou. Aí nesse dia a gente foi lá, aí assistiu, né. A gente gostou, o Tadahito que puxava o treino de Shoshinshi, então era um treino bem animado, assim, né. E nessa época era tipo um pouco diferente, assim, tipo, o treino ele não começava com aquecimento mesmo, assim, tipo, o que a gente faz a rodinha. A gente já começava na violência lá, tipo, fazendo suburi, suriashi, então, tipo, você não tinha um aquecimento. Aí depois que fazia aquecimento, depois começava o treino de bogo, entendeu? Acabava o aquecimento, já ia logo o treino de bogo e eu separava o shoshinshi. Então, tipo, você tinha um comecinho do treino que era só de shoshinshi, assim, era mó legal. E aí eu gostei pra caramba, meu irmão também. Aí no outro, a gente falou, vamos começar, a gente tá afim, né? Só que meu pai falou, e o dinheiro, quanto custa? Aí na época era R$20 por mês, que eu lembro muito bem. Nossa, R$20, eu lembro disso. Exato. E só, era R$20 e só tinha de sexta e sábado. Aí a gente falou, aí meu pai falou, beleza. Vamos, vocês podem começar e tal. E aí a gente pegou uma espada emprestada, a espada Shinai emprestada do Tadahito. E aí o Tadahito emprestava e a gente começou. Foi lá, e no primeiro dia foi eu, meus dois irmãos, né? Aí um irmão não gostou, nunca mais voltou. E aí ficou eu e o Gigito treinando. Aí a gente começou junto, ia sempre nos treinos e tal. Aí quando a gente não tinha dinheiro pra nada, aí a gente foi comprando as coisas usadas do Fernando. Fernando, esse Fernando aí que vocês estão imaginando. Um velho monstrone. Aí a gente comprou as roupas, alguma Kikogi, Hakama. Aí depois a gente foi lá, comprou um bogo dele. Comprou um bogo e a gente revezava. Um dia meu irmão usava, um dia eu usava. Por aí ia. Até que a gente conseguiu ter dinheiro pra comprar e continuar fazendo. Você chegou a ficar Você lembra quanto tempo de Xoxincha? Ah, eu lembro que nessa época era... Acho que era 6 meses de Xoxincha. Fiquei... É que, na verdade, assim, era um pouco diferente, porque... Assim, como eu ficava revisando o Bogu lá com o meu irmão, a gente acabava ficando um pouco mais. Era, tipo, uns, sei lá, uns 4 meses a gente tinha um Bogu já pra dividir. Só que até a gente ter um ou pra outro, a gente ficava... Ficou mais uns 2, 3 meses. Aí eu lembro que na época o Ebihara Sensei emprestou o dele pro meu irmão. E aí o Ebihara Sensei ficou um tempinho sem treinar. E aí a gente ficou com 2 bogos, a gente revezava, né? Um dia usava um velho, outro dia usava o Ebihara Sensei. Até que a gente, sei lá, se não me engano, acho que depois o pai do Adrien emprestou um. Aí chegou um momento, que é algum momento da vida que a gente comprou. Efetivamente, aí cada um por si. Eu lembro que você já contou que vocês levavam o Bogo numa sacola preta, né? É, sacola maior, preta é um jeito bonito de falar, né? Era uma sacola de lixo mesmo. A gente não tinha nem onde carregar o Bogo, a gente ficava carregando no sacolão preto de lixo de, sei lá, 10 litros lá e mandava bala, mano. Pô, mó humildade isso aí. É, meu, aqui nasceu na humildade ali. Quem do raiz, né? Quem do raiz, Ruth. Quem do de moleque. É, exatamente. E você lembra do primeiro campeonato que você participou? Bom, o primeiro campeonato que foi, na verdade, foi de Xoxincha. Acho que eu tinha uma semana e meia de treino. Foi lá no Kokushikan. Uma semana e meia, cara? Caramba. Como pois assim, é, velho? Pois é, coisa do Tadahito, né? Que chegava, não, vocês podem ir, vamos lá. Aí a gente foi, eu lembro da filinha, a gente participou lá na filinha, só tava eu e meu irmão de roupa normal, tipo, a gente não tinha nem Kokugi nem Hakama, né? Então, e era todo mundo, a filhinha que a gente conhece hoje, então todo mundo tinha Kikugi Hakama, menos a gente. Aí a gente participou lá de Xoxincha, era dois, acho que mesma coisa, 2 Kirikashi, bate 2 main, 2 kote e acabou, né? Aí meu irmão perdeu na primeira, acho que eu ganhei uma WO, mais uma e depois eu perdi, né? Aí ainda, então todo mundo falou ainda, nossa, você foi bem, hein, meu? Pô, ganhou um WO e mais um, meu, tipo, uma semana. Eu não sabia. Pô, esse WO foi difícil, hein? É, rapaz, é. Aí eu. É pra eu uma não sabia semana nem... de treino, né? Pois é. Ah, mas aí. Falaram assim, ah, meu, é assim, é 4 pra lá, 5 pra lá e vambora. Mas aí eu acho, eu não lembro do meu adversário. Devia ser aquela beleza, né? Um cara de uma semana. Eu tinha uma semana e meia, o cara tinha 3 dias. Pois é. Acho que era aquele aleijadinho, não era? Que fazia? Pois é. Eu lembro desse campeonato aí, foi bem legal, porque o Yamada Sensei, ele era presidente da Confederação Brasileira de Kendo naquele momento. E aí ele lembra do discurso dele, que meus pais, né, tipo, nossa, meus filhos estão treinando, primeira vez que eles treinam alguma coisa e tal. E aí ele falou assim, um discurso do Yamada Sensei foi que, pô, meu, vocês sabem, né, tem um monte de criança participando. Ele falou assim: vocês, quando vocês têm que fazer kendo, vocês têm que fechar o cu. Assim, cara. Pois é, e aí meus pais escutaram, tem que fechar o cu. Não sei se você lembra, Denise, dessa história. Ah, mas quando você era chorinho, eu não tinha entrado ainda. Não, mas acho que a gente já contou 100 mil vezes lá na Maré essa história. Enfim, aí meus pais escutaram, falaram: o que tá acontecendo aqui, meu? Aí foram embora. Aonde eu vou colocar meus filhos? Pois é. E aí ele falou porque, acho que é, sei lá, pra fazer força no tandem, manja? Aí, tipo, eu lembro que ele falava disso aí. Força o tandem, força tudo e fecha o cu, entendeu? Qual foi a reação da galera, velho? Ah, eu não lembro direito, cara. Só sei que eu fiz assim, nossa, o que você tá falando? Eu entendi direito, até olhei pro meu irmão e falei, eu entendi direito. Aí meu irmão também olhou com uma cara assim, não sei se é isso mesmo. Sei lá, eu tenho uma... Eu só lembro de flashes, assim, pô. Eu não lembro 100% do negócio. Pô, faz quantos anos? Faz 15 anos atrás, mano. Cara, genial, velho. Enfim, vocês lembram como é que foi o primeiro dia de Bogo? Primeiro dia de Bogo. Mas assim, Bogo emprestado ou Bogo o seu Bogo? Primeiro dia. Ixi. Eu lembro, meu primeiro dia de Bogo foi com o Bogo do Tadahito, que ficou tipo top do. Aí tinha um pessoal que fazia meio a contragosto, tinha o Shiraiwa que fazia e não gostava, tinha o Pedro. Nossa, aí era só eu colocar o Bogo do Tadahito, que era isso, minuto, sim. E tinha treino de do com esses caras, e eu sempre pegava esse cara. Nossa, eu saía com as lagriminhas rolando no dentro do Bogo. O Pedro, né? Era o Pedro, né? Que batia uns do bizarro. Era tipo lenhador, brother. Nossa. Cara, meu, lenhador, homens da floresta. Nossa, ele era osso. Nossa, essas histórias aí do passado, mano, são tensas. Eu lembro de um flash do acho que foi, não sei, assim, primeiro, ou logo no comecinho, no treino de Bogo, que eu tava morto, cansado, tipo, não conseguia respirar direito. Aí eu tirei o main, assim, aí quando eu tirei, no que eu tirei, eu tomei uma chinaizada na cabeça que pegou, foi tão forte que pegou na minha cabeça, dobrou até a orelha. Aí eu fiquei tonto, olhei o que tinha acontecido, assim, eu olhei o Takashi Sensei, bravo pra mim, falou: nunca mais tiro o Bogo no meio do treino. Aí eu pus rapidinho e voltei pro treino e nunca mais tirei. Aprendi a lição. Nossa, dormiu de Bogo aquele dia. Exato, bem por aí, mano. Pô, mas você contando assim, pra uma galera que tá ouvindo agora, vai pensar: caramba, esse negócio é loucura, né? Mas a primeira vez que soltou uma porra na cabeça, vai embora daquele lugar, né? O que que passou na sua cabeça pra continuar lá? Ah, mas é que assim, né? Acho que não é o que passou na cabeça. É porque eu tinha sempre que não ia ser fácil, sei lá, né, alguma coisa assim. Então eu não tava esperando lá facilidade, ou que facilitassem pra mim, ou que seria uma coisa tranquila. Eu queria ficar bom. Então, pra mim, aquilo e o treino ia acontecer de qualquer jeito e eu ia fazer de tudo pra continuar. Se veio uma porrada na minha cabeça, é porque eu tava fazendo errado. E não tava pensando assim: nossa, isso tá ficando desagradável pra mim. Era muito pelo contrário. Quanto mais eu via, eu dava mais valor, entendeu? Tipo, olha como é importante, olha como as pessoas se dedicam, olha como eu tô tirando Bogo, mas todo mundo aqui tá deixando de tirar. Então eu ficava, isso me incentivava, não prejudicava. Eu não ficava pensando: nossa, que desagradável, a pessoa chega e fica falando, brigando, gritando, entendeu? É um pouco nesse sentido que eu tinha na cabeça. Que é uma ideia, um mindset meio contrário a todo mundo, né? As pessoas querem mais facilidade, não querem ficar passando por dificuldade, as querem então, aí, ficar de boa. Depende um pouco do que você tá procurando, né, quando você entra no Kendo, né? Se você realmente tá procurando facilidade, talvez um passatempo, acho que é mais fácil procurar uma academia, né? Sei lá, vai correr na rua. Kendo é exatamente essa a diferença entre você no esporte e uma arte marcial ligada, sei lá, ao Bushido, né? Budô. É que você tem que pensar um pouco, entender um pouco a cultura, entender por que que as pessoas estão brigando, entender o porquê de cada coisa, os mínimos detalhes. E isso tem que dar valor, entendeu? Você tem que entender que isso que faz a diferença entre a vida boa e o que te ensina sobre a vida, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Você acha que hoje as pessoas estão dispostas a isso, hoje em dia? É, eu sinceramente, assim, quando eu vejo, sei lá, vou mudar, tipo, raciocínio, assim, no trabalho, né? Você vê que tem poucas pessoas, hoje em dia eu vejo no trabalho, poucas pessoas que realmente estão dispostas a fazer, sabe, dão valor e estão dispostas a se matar para conseguir crescer de vida, entendeu? Eu vejo muito mais gente entra, aí assim, ah, nossa, tem que trabalhar até tarde, nossa, tem que fazer isso, nossa, tem que estudar, nossa, tem que fazer, sei lá, estudar inglês. Aí isso dificulta, você sabe, a pessoa só sabe ver o caminho, tipo, só vê dificuldade e sai. Tenta, sempre procura, sei lá, começar do topo, alguma coisa nesse sentido, assim. Que é muito parecido com o Kendo, sabe? Tipo, acho que as pessoas, muitas pessoas entram procurando um hobby, procurando só um passatempo, procurando, sei lá, contar pro amigo que tá fazendo, entendeu? E tá pensando um pouco em você mesmo e tá, tem que pensar o quanto aquilo realmente te faz bem e por que te faz bem. Mas assim, eu sou a favor também da sinceridade com você mesmo. Se você não tá procurando isso, não adianta você ficar insistindo, né? É melhor você fazer alguma coisa que te faça bem mesmo. Agora, se você tiver afim, encostar e quisesse, sei lá, se dedicar, tem que saber que nem tudo na vida vai ser fácil, né? Então, vai muito do seu objetivo. Ah, então, eu acho que o Kendo, ele não é um lugar, assim, pra pessoa que gosta de moleza, porque é tudo difícil, no primeiro treino você já enche a mão de bolha, o pé de bolha, e o equipamento é caro, os caras acertam fora do lugar, machuca, então o pessoal que fica mesmo, normalmente não é o pessoal encostado, né, os encostados é, ó, é meio que seleção natural, assim, já um, dois, três treinos já começa a ficar pelo caminho. É bem que a gente vê mesmo, o nível de desistência é bastante alto. É, pois é, nem tem, a gente nem tem muito xoxincha ultimamente, né. Acho que desde a época que eu era xoxincha, assim, o número vem diminuindo bastante. Você vê sempre os mesmos, o pessoal que gosta muito, ou que já treinou em outro lugar, que nem vocês, aí acaba procurando um dojo mais sério, ou porque a família insiste, aí quando o cara tem um pouco de opinião que ele pode mandar na vida dele, ele já também não vai mais. Mas fica sempre aquele pessoal que gosta mesmo, assim, o pessoal que é mais na modinha não dura muito. Comentaram que Kendo é difícil, tem essas dificuldades, e vocês passaram por dificuldades, mas vocês já tinham uma cabeça pra vencer essas coisas antes de treinar ou durante o treino vocês começaram a absorver, vendo tudo isso, ou uma combinação das duas coisas? Não sei, assim, acho que foi passando, sabe, quando você começa a conhecer, né, e você gosta de verdade, você, tipo, você vê, se você gosta mesmo, você vai aturar as coisas, entendeu? Sei lá, pensa, sei lá, num também... relacionamento. Tipo, um relacionamento, assim, vai. O cara gosta da pessoa, ele aguenta, né? Segura o máximo possível. Agora, se o cara não gosta, meu, qualquer coisinha vai ser motivo, sei lá, dele terminar esse relacionamento, entendeu? Agora, é um pouco... Estamos falando aqui com um cara, então, compromissado, né? Pô, eu sou o cara mais sério do mundo. É pra casar. Sou eu. Ele vai aturar você até onde não der, né? Pode ter chulé, pode ter mau hálito. Pode ser a mulher mais chata do mundo. E você, esse que é o ponto. Se você tiver mesmo, como é que faz? Que é? Quem quiser te achar no Tinder, como é que você tá lá? Cara, que isso, cara. Você que tá estudando isso agora, ó, rapaz, bom emprego, bom lindo. Mas quem doa. É compensado. Ó, procura ele lá no Tinder. Sabe o que tá falando? Enfim, e que mais? Qual que era a pergunta? Fala, Denis, manda bala. Não lembro como é que... Qual que era a pergunta mesmo? Boa, Denis. Kendo é difícil, né? Então, você tá falando de aguentar as dificuldades e tal... Assim, no meu caso, eu já gostava muito, né, mesmo de não tendo, assim, contato com ninguém que fazia, só que uma coisa que me ajudou muito, assim, quando eu cheguei, era ver o Takahashi-sensei fazendo e as coisas que ele falava pra gente. Ele falava assim, quando você tá de bogo e o adversário acerta, não dói, você sente gostoso, mesmo que o cara te acerta, e aí você começava a reparar, assim, e era isso aí mesmo, o cara te acertava um cotê, acertava um main, não, puta, mesmo que deixava roxo, não ficava machucado, eu não sei explicar, não sei se o Edu também tinha isso daí, com certeza ele viu o Takahashi-sensei falar isso aí diversas vezes. Então, o Takahashi-sensei era muito foda, né? É um exemplo aí por tudo que ele explicava durante o treino, quanto que ele levava a sério. Acho que você vê uma pessoa assim que levava o Kendo daquele jeito, né, pra vida toda, já era uma inspiração, assim, você falar, nossa, se eu conseguir me dedicar um oitavo do que ele se dedica, acho que já tá muito bom. Mas realmente, ele ensinava uns negócios tipo isso, assim, que não... Quando dá vontade de, sei lá, talvez de apanhar até um pouco de vez em quando, só pra falar, nossa, né, que meio animal desse cara. Ou, sei lá, que, nossa, que tesão que eu tomei, alguma coisa assim, né. Tipo, não importa se tá doendo ou se não tá doendo, contanto que seja correto, assim, né, tipo, honesto, humilde, sei lá. Vocês que conviveram com o Takahashi-sensei, como é que era fazer Keiko com ele? Nossa, cara, era muito louco. Era um Kendo verdade, assim, ó. Se você acertasse um golpe nele, ele passava o pé em você. Tipo, meu, era como se fosse uma luta mesmo. Não era quase Kendo, né? Era uma coisa meio samurai mesmo. Ele falava sempre que era vida ou morte ali. Então, se ele tava lá na frente com uma espada apontando pra você, meu, era pra matar, entendeu? Independente se a gente tava usando Shinai e Bogu, era... Pra ele era, sei lá, o Japão feudal lá, e ele ia, tava louco pra te matar. E aí ele acertava, e aí ele, inclusive... limpava a katana, né? Lembra, Denis? Que ele, tipo... ele fazia tiburi, como se ele tivesse cortado suas tripas fora mesmo. Era animal, cara. Só que aí, se a gente, aí a gente tomava, a gente falava, vixe, agora vamos mais uma. Era animal. Era quem doa de vida ou morte, assim. Nossa, demais, animal. Totalmente diferente. Isso lembra o seminário com o Roberto Kishikawa. É? Que ele mencionou, assim, né? Que depois que a gente escolhe dar um golpe, tá dado. Nessa linha, vida ou morte. Só que o bom de treinar Kendo é que a gente treina com espada de bambu, proteção. A gente não vai morrer. Então a gente sempre pode estar tentando melhorar e melhorar. Mas com esse sentimento, vida ou morte. Uhum. Dá tudo de si num golpe. Uhum. Exatamente. Quando vocês começaram a evoluir, de aumentar o dan e melhorar tecnicamente, continuava difícil treinar com o Takahashi Sensei? Continuava sendo uma surpresa? Ah, era, né? Não tinha como comparar. A gente tinha, sei lá, no meu caso, quando eu comecei a colocar Boga, eu tinha um ano de treino, sei lá, um ano e meio, não me lembro. Zero o tempo de experiência de Bogo, e o Takahashi Sensei tinha, sei lá, 30 anos de Bogo, né? Mesmo que você vai passando, a experiência que eles têm é outra. Quando você acha que você tá rápido, ele tá te vendo em câmera lenta. Ele já pensou o que você vai fazer, o que ele vai fazer e o que ele vai jantar antes de fazer o contragolpe dele. Eu acho que, assim, o que mais importava ali era a técnica, né? Técnica e a vontade que ele tinha. Então, por exemplo, mesmo você sabendo que fisicamente era mais rápido de vez em quando, ele tinha uma técnica bem apurada, assim. Então ele conseguia meio que saber o que você tava querendo e já pensava, tinha um pensamento muito rápido, assim, pra, sei lá, um contragolpe, alguma coisa assim, entendeu? Falou em surpresa, assim, né, Dog? Não é surpresa, é que cada luta era uma luta de vida ou morte, entendeu? Então, você podia até ser mais forte do que você era, sei lá, um ano atrás. Mas continuava sendo uma luta de vida ou morte. E acho que esse que era o maior diferencial com ele, assim. Se você entrasse nessa pilha, que é o que todo mundo entrava quando eu tava com ele, você não tem o que você falar assim, ó, eu sou melhor ou sou mais graduado. Até porque ele era top, né, de graduação, técnica e tal. Então você não chegava nesse nível e você falava assim, nossa, como que vai ser agora, né? Então era, toda vez era animal. Que dan que ele era? Ele era sexto. Morreu com sexto dan. Ele tentou, o último exame dele, ele tentou nanadar e não conseguiu. Foi no mesmo exame que o Someia Sensei prestou e passou nanadá. Aí o Takahashi, ele tinha um diferencial que quando eu comecei a treinar, ele, como o treino era só de sexta e sábado, de sábado, quando eu terminava o treino, ele ficava treinando Iai sozinho, não tinha nenhum discípulo nessa época. Então era, meu, era sensacional, ele era de outro mundo, ele era foda. É. Daí ele começou a dar aulas de Iai? Então, na verdade não, ele treinava sozinho, aí eu tinha uns 3 meses de Shoshinshi assim, aí eu, no fim do treino, fiquei vendo ele treinar, eu cheguei no Tadahito, filha da puta, falei, nossa, Tada, que animal isso aí, né, meu? Que é isso? Aí ele falou, é Iaido, né? Eu falei, caralho, que legal, e pode treinar isso aí? Aí ele falou, pode! Você tem katana? Como sempre, né? Pode, faz tudo aí. Tem um, ele falou, tem um treino, ah, vai pro campeonato, pode põe bogo aí, vai. É tipo isso, aí ele falou, pode, você tem katana? Eu falei, tenho. Pô, sábado que vem é só você trazer, então. Pô, sensacional. Ó, aí vai vendo. Sábado seguinte, cheguei eu todo pimpão, né? Com meu catanazinho de brinquedo. Aí terminou o treino, eu fui lá no Takahashi, falei pro Tadahito, falei, ó, eu trouxe. Ele falou, então vai lá e conversa com o Takahashi. Acho que ele queria ver eu tomar umas pauladas, né? Sei lá. Aí o Takahashi Sensei tava guardando as coisas dele, assim, o Shinai, o bolo, pra pegar o Iaito e fazer. Aí eu cheguei nele, ah, Sensei, tudo bem? Aí ele virou, olhou pra minha cara, assim, tipo, quem é você? Porque eu era Shoshinja, né? Então eu não treinava, ele não dava aula pros Shoshinja. Aí ele me olhou assim, o que você quer? Ah, então, eu fui pro Tadahito, né? Eu queria saber se eu podia treinar Iai com o senhor. Nossa, malandro, ele me olhou com uma cara assim, tipo, seu verme. Ele olhou assim e falou, o quê? Quer treinar, Iai? Eu falei, ah, eu queria. Aí ele falou, não, agora não, né? Espera colocar o bogo, não sei o quê. Aí, meu, só de ter a possibilidade de treinar, eu já fiquei mega feliz. Aí eu falei assim pra ele, falei assim, eu só queria mostrar o katana pro senhor pra saber se quando puder treinar eu posso usar esse ou se eu tenho que comprar outro. Sim. Aí acho que ele não entendeu direito, ele falou, o quê? Tá com o katana aí, é? Afetou? Aí ele ficou me olhando assim, acho que ele falou assim, meu, esse cabeludinho é folgado, né? Filha da puta. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, então tá bom, então vou te ensinar pouco, hein? Aí eu falei, opa! Aí catei o katana e ele começou a me ensinar. Vixe, aí pronto. Aí depois ele começou a ensinar o Carlos, aí depois veio o Ionedo, o Edu. Pelo que eu lembro, ele já tava treinando você, Denis. Aí eu e o Ionedo, a gente começou e tal, mas já era. Ele já tava na cabeça que ele podia ensinar, assim. Não era uma coisa tão desgastante, assim. Acho que você que deu a cara a tapa, você foi o boi de piranha. Aí. Eu sei que, meu, eu tomava cada tapa no pescoço na hora de fazer o toreio, assim, não mostra o pescoço. Dava uns tabefes. Acho que ele tava testando minha vontade de continuar treinando. Ele era bruto, né? Mas foi sensacional. Aí que ele começou a ensinar, aí começou a entrar o Carlos, aí o resto foi chegando depois. Aí depois você entrou o Carlos, aí ele falou, ah, não adianta. Agora né? Bagunçou, né? Bagunçou demais. Agora bagunçou, eu vou ensinar qualquer um, foda-se. Qualquer um pode entrar. Ah, depois que esses dois estão fazendo, mano, libera aí que tá tudo bem. Qualquer um. Abriu um precedente. Exatamente. Já que eu estou ensinando a vocês dois. Criou não, jurisprudência. Mas o quando ele fez o Akikamai com o Takahashi. Era exatamente essa. Cara, sensacional. Ô Edu, oi. Quando você começou, você que chamou o Ioneda pra treinar? É, foi. Quando eu fiz o primeiro. O Adrian, ele treinou toda. Treinou, não. Ele estudou comigo, né? No colégio. Então a gente se conhecia faz muito tempo, né? Aí eu falei assim: ah, vamos. Tô começando a fazer Kendo, né? Vamos aí. Aí ele falou, ah, não sei o quê, papapá, chato, né, como é. É, porque Kendo, não sei o quê, meu pai treinava no Japão. Aí acho que ele falou na casa dele e tal, e a mãe dele não deixou, alguma coisa assim, né. E aí nisso foi passando um tempo, né. Eu já tinha, acho que, meu, sério mesmo, acho que foi o primeiro treino de bogo que eu fiz. Teve uma festinha no Band, e aí ele foi um treino que ele foi assistir lá. E aí eu, tipo, tinha, acho que eram 6 meses de distância dele, né, de começo, né. Aí ele, sei que o pai dele, tipo, tinha meio receio, assim. Aliás, vocês podiam convidar o Ada pra ele contar essa história aí, né. Mas basicamente o pai dele, né? Basicamente acho que o pai dele tinha um pouco de receio, né, se tinha, tipo, podia treinar no Brasil, pô, o que é Kendo no Brasil, não sei o que, né. Aí o pai dele foi assistir também e viu, no dia que ele foi, ele encontrou o Ibihara Sensei. E aí, parece que os dois se conheciam do Japão e treinavam juntos lá. Nossa. E aí eles, tipo, como o pai do Adrian viu, olhou assim e falou, ah, Ibihara Sensei, né, tal, não sei o quê. Aí falou, meu filho pode treinar tranquilo. Daí eles começaram a falar em japonês, né, tal, e aí, meu filho vai treinar. Né? Exato. Basicamente foi falado isso, meu filho vai treinar. E aí foi isso, aí o Adrian começou. Chato pra caramba, começou. Ele ensinava até os próprios colegas, né? Pô, em uma semana de treino, eu já olhava ali, eu tava de treino de bogo, aí eu olhava e ele tava enchendo o saco já do pessoal. Pô, você não tá batendo reto, meu, não sei o quê. Eu até falava, deixa, tem sensei aí, meu. Não é porque... Mas eles estão todos errados, dá pra ver. E esse é o Adra. Tá aí. Antes de você chegar, tava rolando uma conversa que a gente tava pensando em colocar uma enquete no site sobre o Vitor. Credo. Vocês querem o quê? Vocês querem estragar? Que apodreça o site? Vocês querem que o site caia em desgraça? Perdição, desgraça? Por que que vocês vão falar esse nome e me perguntar sobre as pessoas sobre isso daí? A pergunta era: Você acha que o Victor é Sandan, Nidan? Não, Yondan. Ou Ikkyu? Ah, Yondan ou Ikkyu? Sei, cara, na minha memória, eu só lembro que ele reprovou o Ikkyu. Ah, então estou de acordo. É só isso que eu lembro. De resto, acho que ele tirou Sandan na Austrália. Ninguém viu o Yondan. Não sei o que aconteceu. Agora, Yondan, cruz credo, né? Credo, então, né? Pelo amor de Deus. É disso que eu tava falando agora há pouco, se né? Ele prestou Yondan no Brasil, não prestou? Yondan, acho que ele não prestou, não. Não? Mas se ele passar em Yondan, acho que todo mundo que tem kill naquele momento já vira Yondan. Promoção imediata, né? Exato. Todo mundo automaticamente já passa pro Yondan. Primeiro exame, Yondan. Ai, ai, ai. Um abraço, Vitinho. Um dia gravaremos com ele. Um beijo, Vitinho. Pô, porque parece que o como que chama? Aquele japonês do Main Rápido. Takanabe? O Takanabe foi dar seminário lá, né? Na Austrália. Ele participou. Parece que sim, né? Como um amigão lá do... Deve ter feito alguma merda. Vox Sensei. Diz a lenda. Alguma merda. Vamos chamá-lo. Boa. Pô. Perguntar sobre como é que é o Kendo na Austrália, como é que você tá desgraçando o Kendo aí. Tal. Exato, essa é a pergunta. Que merda que você tá fazendo aí na Austrália? Quais os meios que você tá utilizando? Exato. Quantos dojos já fecharam? Você tá utilizando? Exatamente. Quantas vezes você já se machucou treinando Kendo na Austrália? Tipo isso. E abrindo o potinho do sorvete. É, exato. Nossa. E fora do Kendo, quantas vezes você se machucou? É. Então, mas essa enquete vai rolar, né? Ah, acho que tem que rolar, cara. Acho necessária. Não põe. Mas dá mais opções. Deixa uma opção aberta, assim. Tipo, para as pessoas escreverem o que eles acharem na cabeça. É, tipo, sei lá, Sandan, Yondan, Shodan e Kyo. E deixe sua resposta. Para ver as coisas engraçadas que vão sair. Então, galera. Esse papo aqui foi o mais próximo do que a gente conseguiu de fazer de um birudô, uma conversa entre amigos aqui descontraída. A gente não teve pauta, a gente só ficou falando. Então foi isso. Até a próxima. Tchau. Falou, gente. Falou, tchau, pessoal. Até o próximo treino. Bem-vindos ao Fighto Podcast. Esse é o episódio número 5. Douglas Silvério. E aí, galera? Contamos também com Eduardo Musetti. E aí, pessoal? E Daniel Sanches. E aí, galera? Aê, bem animados. Ficou super espontâneo, inclusive. Ficou bem espontâneo. Ficou bom pra caralho. Eu devia ter colocado o Google pra falar meu nome, Eduardo Musetti. Eduardo Musetti. Qual o seu prato favorito? Eduardo Musetti. O que é? Isso aí tá valendo? Você quer saber mesmo o prato? Okay, a gente tem que conhecer os nossos convidados hoje, né? Ah, entendi. Pensei que você tava querendo chamar pra jantar já. Cara, entendi, mano. Que é isso, mano? Quem foi esse velho rindo aí? Que coisa é essa? De onde saiu essa voz? Foi o Douglas. Que isso, dog, mano? Tá rosnando aí, mano? Cara. Nossa. Daniel Sanches, qual a sua cor favorita? Ixi. Branco. Cor favorito? Que merda você tá perguntando, Candy? Tô conhecendo os meus convidados hoje aqui. Cor favorita, Deus. Ele quer te pegar. Enfim, vamos pro programa. Mas peraí, você gravou isso daí tudo que eu tô zoando aqui? Você não gostou? Não, beleza, vamos mandar bala, cara. Essa parte ficou boa, não ficou boa? Pirinha, sim? Vocês falam da cor? É. Falando do meu prato favorito? É, você não falou qual que é o seu prato ainda. Falei, eu falei que você queria me chamar pra sair, mano. Não, cara, que isso. Macarronada. É, macarronada. Danona.